Olá. Desafios na nossa vida são constantes, não é mesmo? Temos desafios, não apenas constantes, mas eles são diversos. São desafios na nossa vida pessoal, decisões que temos que tomar, questões que temos que enfrentar, desafios na área familiar, relacionamentos em geral. Somos sempre desafiados no nosso dia a dia. Temos desafios profissionais, temos desafios no âmbito da igreja, nosso compromisso com Deus, nas coisas que se referem ao corpo de Cristo. São muitos desafios. Como agir? A Escritura nos dá tantas instruções, ela é tão rica em nos fornecer exemplos. E Josué é um desses exemplos. A gente está aqui estudando a sua história, o seu livro, e ele é um desses exemplos que, no caso, ele enfrentou um grande desafio, o desafio de avançar ali rumo à terra prometida, rumo às promessas de Deus, à terra que Deus havia dado aos israelitas. A gente viu que para cumprir esse papel, papel designado por Deus como líder, líder dessa conquista, né, aquele que iria liderar o povo nesse processo, nessa etapa da história do povo israelita, ele precisou ali assumir atitudes importantes. Nós vimos ali a necessidade da coragem, né? Josué precisaria ser corajoso. Ele precisaria ser obediente e ele precisaria ser um instrutor do povo, né? Alguém que ensinaria o povo. Tudo isso ali na sua conversa com Deus, Deus colocou estas questões diante dele. Agora, conforme ele está se aproximando ali, está ali pertinho do território, está às margens ali, do Rio Jordão. Portanto, prestes a atravessar ali para o lado oeste, né? Ele está a leste, vai atravessar para o oeste, ou seja, para o território onde estão os povos, né, que estão ocupando a terra de Canaã. Ele começa então a confirmar a sua posição e agora ele vai ter que tomar uma postura e aquelas atitudes que eram requeridas dele, elas têm que começar a aparecer. Ele tem que começar. Claro, ele já teve experiências anteriores, a gente já falou sobre isso. Ele não é alguém que surgiu do nada, ele já tinha exercido algumas formas de liderança ali, ainda no tempo de Moisés, mas agora, como sucessor de Moisés, ele precisa então tomar essas atitudes e levar adiante. E hoje o que nós vamos ver é que ele. É como ele se colocou, qual foi a sua postura diante dos desafios. E agora comigo, né? Deus falou: olha, vai, que é com você. E agora ele tem que então partir para as primeiras atitudes, né? As primeiras providências, rumo ao cumprimento daquilo que Deus havia estabelecido. Então nós vamos ler hoje, né, do versículo 10, né, estamos no capítulo 1, então nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 18, e com isso a gente também está encerrando aqui esse primeiro capítulo. Assim, ou seja, esse assim tem a ver, assim que Deus, depois que Deus falou com ele, né, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: Tudo o que você nos ordenar, faremos. E onde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Então, nós vemos aqui essa postura, que é uma postura que nós vemos aqui que ela foi requerida não apenas de Josué, mas também dos líderes ali do povo israelita. Então, nós vemos aqui que foi necessário o quê? Foi necessário que houvesse organização, e organização correta. Não é qualquer organização. Às vezes a gente pensa que pode seguir qualquer modelo de organização, qualquer exemplo de organização e pode aplicar, né? Só porque houve um sucesso de alguém numa determinada área e você nota aquele tipo de organização, olha como funciona bem. Bom, se tem um modelo que funciona bem e ele foi estabelecido no tempo de Moisés, é o modelo. É o tipo de organograma, né? Sabe o que é organograma, né? Organograma é assim, onde as pessoas estão ocupando ali os seus lugares dentro de um esquema de trabalho, vamos chamar assim, né? Você tem lá pessoas que ocupam cargos que estão acima, depois vem os outros que estão abaixo deles, depois deste tem os outros, né? Numa empresa a gente falaria, você tem lá a presidência, depois você tem a diretoria. Depois você tem as gerências, os supervisores, as gerências, depois você tem outros cargos ali até chegar nas pessoas que têm os cargos inferiores. Isso é do tempo de Moisés. Você lembra que Moisés não dava conta lá do trabalho de atender todas as demandas, né, do povo israelita. Então vinha, reclamava lá que o boi tinha atravessado a cerca lá do vizinho, o vizinho pegou o boi dele, e agora como é que vai ficar isso e tal? E era muita coisa, muita gente, muito julgamento, né? Muitos casos ali para serem tratados. Moisés estava exausto fazendo tudo isso, então foi até o seu sogro, né, que deu conselho para ele, né? A gente considera o sábio conselho de Jetro, né, o seu sogro. De dizer, olha, você deveria dividir a tarefa, né? Pega aí homens que sejam sábios, né? Que sejam capacitados, né? Aqueles que já têm uma experiência, aqueles que já têm um caráter, que já têm um conhecimento da lei, das questões essenciais ali, e promove aí dentro de cada tribo, né? Essas lideranças. Lembre-se sempre, né, que a organização de Israel até esse momento aqui era muito marcante essa divisão por tribos. E foi isso que Moisés fez. Isso aliviou muito, certamente, o seu trabalho. E o que que Josué, então, ele faz aqui? Ele chama os líderes, os oficiais do povo, né? Oficial aqui no sentido de cargo, né? Eles tinham cargos oficiais, era o líder reconhecido ali daquele grupo, né? Daquelas tribos que havia ali. Então, o que Josué fez? Ele preservou esse organograma existente. E isso, veja, isso acarreta vantagens, né? Veja, ele diz, o que que ele diz para eles? Percorram o acampamento, ordenem ao povo que preparem as provisões e tal. Então, veja que ele dividiu ali a responsabilidade, delegou a responsabilidade. Foi isso que ele fez ali. Com isso, também veja que ele agilizou a execução dos trabalhos, né? Aquilo que ele demoraria um tempão, né? Ou ele poderia reunir todo mundo lá, olha, eu sou o grande chefe aqui, o grande chefão, ouça todo mundo. Não ia dar muito certo, né? Porque multidão de gente. Então ele falou para que cada líder, então, com calma, tranquilamente fosse lá para suas tribos, para o seu grupo, e então passasse adiante aquilo que deveria ser feito. E o que deveria ser feito? Além de preservar aquele organograma que já existia, Josué preparou o povo com antecedência. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que se preparar, preparar os alimentos, preparar sua roupa, estarem prontos para a jornada. Ele disse: olha, daqui a 3 dias. Veja que é um tempo razoável, né? A gente tem aqui na ordem em que foi colocado aqui, em que foi escrito, né? Ou pelo menos na ordem em que foi organizada a escritura, você tem uma inversão, porque depois você tem aqui, a gente vai ver ainda, a descrição dos espiões, né? Que provavelmente aconteceu antes disso aqui. Mas o fato é que ele está tomando todas as providências. A gente vai falar mais sobre a questão essa nova missão de espionagem, né? Mas o fato aqui importante é que Josué, ele delegou, ele preservou aquele organograma, ele preparou o povo com antecedência. Ele não está esperando Deus dar todas as dicas para ele, Deus fazer todas as coisas, né? Não é aquele espiritualismo excessivo, né? Aquela espiritualidade, melhor dizendo, né? Excessiva, né? Que coloca as coisas fora do lugar, né? Homens não podem ocupar o lugar de Deus, a gente sabe disso, mas eles devem cumprir o seu papel e fazer isso da melhor forma. Agora, o lugar de Deus não é esquecido por Josué. Veja que ele diz aqui no final do versículo 11, né? Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor Deus lhes dá. Então veja que junto com as instruções, junto com o comando de Josué aqui, tem certezas, certeza de que eles vão entrar e vão tomar posse da terra. Então vão se preparem porque Deus vai fazer a parte dele. Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é nos organizar, é nos prepararmos. Essa é a boa motivação de Josué. Aqui você vê o tipo de liderança equilibrada, né? Você vê direção, ou seja, fazer aquilo que cabe a ele fazer. Eu tenho que dirigir, eu tenho que dar as coordenadas aqui. Responsabilidade, o que é minha responsabilidade fazer, mas aquilo que eu posso dividir e tranquilamente outros fazerem junto comigo, né? Delegação, mas tudo isso banhado, impregnado de convicção, de fé naquilo que Deus vai fazer. Isso é muito importante. Além disso, Josué não teve só organização correta, mas nós podemos ver que ele teve os critérios corretos. Havia compromissos que haviam sido firmados na época de Moisés, e Josué relembra esses compromissos. O que aconteceu lá atrás? Algumas tribos, essas tribos a que ele se dirige agora no versículo 12, tribo de Ruben, de Gade, metade da tribo de Manassés. Tá certo que Manassés é um caso à parte aqui, mas vamos incluir todo mundo aqui, né? Lembra que houve uma divisão em que os filhos de José, eles tiveram parte dobrada aí, a tribo de Levi acabou ficando sem posse de terras, né? Os levitas deveriam ficar espalhados ao longo das demais tribos, né? Que a gente vai ver isso também lá na frente, na hora das devidas acomodações das tribos, né? Mas o que aconteceu lá? Essas tribos, quando eles chegaram ali, naquela primeira fase, né, da jornada, junto com Moisés, aliás, ele já viam, já havia acontecido aquela rebelião lá dos espiões e tal. Então veja que eles chegam ali nesse ponto onde eles estão, do lado leste do Jordão, sabendo que essas terras faziam parte do território que Deus havia dado para o povo israelita, tá? Então eles estão dentro do território que Deus designou para o povo, estão dentro. Só que ali estava muito tranquilo e estava muito apropriado para o gado deles, ou pelo menos foi essa a alegação que eles deram para Moisés. Moisés, deixa a gente ficar aqui, nós queremos já ficar por aqui e o resto do povo segue em frente lá, segue adiante. Para nós aqui já está bom, já vamos nos acomodar. Aqui é muito bom para o nosso gado, é propício, tem terras apropriadas para pastagem, isso é muito bom para nós e tal. E Moisés ficou irado com essa fala deles, né? Moisés, isso está lá em Números, no capítulo 32, tá? Se você quiser dar uma conferida lá. Moisés ficou bastante irado por conta disso, associou a atitude deles com a mesma atitude lá dos espiões, né? Ele falou: o que vocês estão fazendo? Vai desanimar o povo. Ninguém vai querer. Ou pelo menos um grande número de pessoas vai ficar afetada por causa da atitude de vocês. Vocês estão demonstrando que vocês não querem lutar junto com seus irmãos, que vocês não querem ir adiante. Então, vocês estão incorrendo num grande erro. E no meio de tudo isso, então, eles concordaram, então, que quando eles chegassem, quando chegasse o dia da entrada na terra, quando fosse definido esse dia, que então eles deixariam as suas mulheres, deixariam as crianças ali na terra que ficaria para eles. Olha, a gente gostaria de ficar com a terra, mas a gente vai ajudar. A gente vai com os nossos irmãos israelitas, vamos permanecer junto com as outras tribos. Só deixem nossas mulheres ali para que elas não tenham que junto nós vamos ajudar, e depois de toda a terra conquistada, nós então retornamos e assumimos ali o território que ficar designado ali para nós, conforme a gente tá reivindicando. E Moisés acabou então concordando com isso, sob pena, né, de que seria gravíssimo se eles não cumprissem isso. E o que Josué faz agora é relembrar: olha, vocês não podem esquecer que foi assumido um compromisso, e esse compromisso ele tem que ser cumprido, vocês não podem deixar de cumprir. Então, esse lembrete dele tem muito a ver com toda a questão do senso que eles tinham que ter de nação, de povo, de comunidade, muitas coisas em comum que eles tinham, e que qualquer coisa diferente disso, qualquer atitude diferente disso, iria desestabilizar tudo que eles tinham pela frente, todo o processo da conquista. Agora, qual foi a atitude deles, então, diante disso? Nós vemos no versículo 16 que eles responderam para Josué: olha, tudo que você ordenar, nós faremos, e aonde quer que nos enviar, nós iremos. E importante isso, né? Porque você vê que eles assumem aqui o importante compromisso, reassumem, na verdade, né, o compromisso que foi assumido lá no passado por essas tribos, em primeiro lugar, com a comunidade. Olha, nós entendemos a importância, nós vamos lá, nós vamos lutar com os nossos irmãos e depois nós voltamos. Nós vamos cumprir isso e nós vamos seguir aquilo que você determinar. Ou seja, Eles reassumiram compromisso não só com a comunidade, mas também com a liderança. Assim como nós obedecemos totalmente a Moisés, versículo 17, também obedeceremos a você. Ou seja, eles estavam reconhecendo em Josué aquela pessoa que estava à frente, tinha sido designado por Deus, estava ali para suceder Moisés, e assim como eles entendiam, reconheciam a liderança de Moisés, a gente sabe que essa obediência ela oscilou durante todo o tempo ali. Moisés enfrentou muitas rebeliões, mas o fato é que aqui está sendo assumido. Olha, nós vamos obedecer, nós vamos estar com você. E veja, só, no final do 17, ele diz o seguinte: somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. A ideia aqui é que o compromisso deles, eles estão colocando a posição de Deus, o lugar de Deus como importante. Olhando para você como alguém que está sendo instrumento de Deus em tudo isso, então é só o que nós queremos. Nós apenas queremos que Deus seja com você, como foi com Moisés. Olha, se isso ficar absolutamente claro, é tudo que nós queremos e desejamos, porque assim nós vamos saber que estamos no caminho certo. Então, veja que é um compromisso aqui, que ele é reassumido, mas ele é reassumido tendo em vista várias coisas. Porque a empreitada da conquista não era brincadeira. Deus tinha prometido? Tinha, mas precisava da organização correta e precisava que esses critérios fossem corretos. Nada escuso, nada onde tentasse prejudicar o outro de alguma maneira, ou mesmo que não fosse a intenção de prejudicar, tinha que haver a responsabilidade de como cada atitude poderia afetar o resto e assim comprometer tudo que vinha pela frente, né? Todos os desafios, todas as responsabilidades que eles tinham ali. Portanto, tinha que ter seriedade nesses compromissos. Olhando um pouquinho para nós hoje, a igreja, além de ela precisar sim de líderes equilibrados, né, que sejam pessoas que estão ali para assumir a sua responsabilidade, sabendo delegar, sabendo dividir aquilo que pode ser dividido, e a sua convicção, a sua fé ser seu motor, a sua motivação, a empreitada da igreja, ela exige também a seriedade nos compromissos individuais e coletivos, cada um assumindo ali a sua parte. Portanto, o que a gente tem que fazer olhando assim para esse texto, olhando para esse início, né, essa espécie de preparativo, né? É o pessoal lá se aquecendo, né, para entrar em campo, né, se preparando para tudo que viria pela frente. Então veja que é um começo interessante, é um começo com organização, é um começo com critérios. Eu penso que olhando para isso, nós somos desafiados a buscar a organização da nossa vida pessoal, nossa vida familiar, profissional, nossa vida na igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro da nossa igreja local, seja ela qual for, mas a igreja onde congregamos. Fazer tudo isso, buscar essa organização em bases bíblicas. Como que eu posso e devo ser organizado olhando para os bons exemplos, olhando o que ajuda, o que atrapalha, o que é verdadeiramente bom, e principalmente o que é bom aos olhos de Deus, e sendo confiando na ação de Deus, naquilo que não depende de nós, mas ao mesmo tempo confiando naquilo que Deus garantiu, que Deus certamente nos dá como garantia. Além disso, assumir compromissos diante de Deus, compromissos pessoais para cumprir o papel que Ele designou. Senhor, me ajuda a descobrir o meu papel, me ajuda a descobrir qual é o que eu tenho que fazer, o que eu tenho a cumprir, o que o Senhor designou para mim em relação à tua obra. Eu quero ser um instrumento do Senhor e quero me comprometer diante do Senhor. Isso é muito mais importante, isso vem em primeiro lugar do que qualquer compromisso público. O compromisso público, vamos falar aqui de uma igreja organizada, uma igreja local, né? Uma comunidade cristã, é claro que esse compromisso público, esse compromisso, vamos chamar, formal, ele é importante, ele tem o seu lugar, mas ele tem que ser precedido, né? O que tem que vir antes é esse compromisso com Deus, muito sério, muito importante, porque se não houver o compromisso com Deus, o compromisso com os homens ele se torna muito fraco, muito descartável. Então, que a gente busque essa organização e busque assumir esses compromissos com a ajuda de Deus, com a orientação dele. E assim a gente tem uma postura correta diante dos desafios que se apresentam. Que Deus nos ajude nisso. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.